por favor eu peço que a vontade de Deus leva todos os seus, não importa o sucesso. Amigo, não pare, o show tem que continuar. Ninguém pode me ver, mas o povo e você podem me ouvir cantar que estou ao lado de Deus. E Ele em todo lugar, no seu coração, em qualquer canção que você canta, que estou. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel. Liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. Arc-en-Ciel, ligue-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Mulher gosta de carinho, mulher gosta de amor. Olá, muito bom dia amigos ouvintes, cá estou convosco para assim passar o melhor da música portuguesa nesta manhã de sábado, sábado 18 de julho. Já sei, é férias, é calor, é tudo, claro. Então para aqueles que estão de férias, umas boas férias, para aqueles que já estão de volta, porque já há também, coragem para voltar ao trabalho e para aqueles que trabalham. Também coragem, trabalhem muito. Não, não é assim. Trabalhem bem e trabalhem pouco. É assim, não é? Que seja, pois, ao máximo agradável, não é? Tudo bom, então, nesta manhã de sábado, nesta manhã musical, onde vamos passar a boa música portuguesa na minha companhia e na vossa, claro. E passar novos temas, sim senhora, e as novas músicas. Todos os artistas puxaram tudo para que seja talvez aquela música que vai marcar o verão, que não seja aquela coisa horrível do Covid, que não venha ele marcar o verão, mas uma música, não acham? Claro, vamos às coisas boas e esquecer as coisas más. É para isso que eu estou aqui, sim senhora. Mulher gosta de carinho. Ai, quem não gosta? Sim senhora, quatro menos. Mulher gosta de carinho. Música, tudo bom? E vamos a isto. E com medo de baraja, para lhes ver-me feliz, já sabe.

diga, não precisa. Com a vida, agora vivo um sonho, mas viver ou sonhar com você tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que é preciso a gente se amar demais. Nada mais, mas tem que ser assim, pra ser de coração, onde não precisa. Tem que ser assim, pra ser o meu coração, não diga não precisa. Mas tem que ser assim, pra ser de coração, não diga não precisa. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Então, que tal? Está tudo bem desse lado? Está calorzinho? Está bem para ir dar uma voltinha e aproveitar dos bons momentos deste verão, não é assim? Está previsto este fim de semana, podem-me contar, eu gosto de saber tudo. Vamos lá ver, podem então interagir através do telefone ao 0238-434800 ou através do Facebook Cristina Portugal no Coração, e daqui por uns momentinhos vou-vos dar então as novas músicas de vários artistas. Vamos ter o novo tema do José Melhor, o novo tema do Lucenzo, o novo tema de... já nem sei, tudo o que preparei. Muitos, muitos, muitos, muitos. Música. E ficamos com o melhor de mim, Marisa, na Rádio Arc-en-Ciel. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se luz. Também eu estou. É preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver, acreditar. É a vida que segue e não espera da gente. Cada momento, meu destino na vida é maior. Também eu vou em busca da luz. Saio daqui onde a sombra se luz. Preciso perder para depois ganhar, e mesmo sem ver. Yeah, I deserve. por chegar. Adeus, casa do meu pai, adeus, quase. canto da palhada. Quero Valentim, olará, olará. Quero Valentim, olará, meu bem. Era a cama onde eu dormia ao chegar de madrugada. Quero Valentim, olará, olará. Quero Valentim, olará, meu bem. Adeus, pau de marmoleiro. Se ele falasse, dizia: quero Valentim, olará, olará. Quero Valentim, olará, meu bem. Que me deu quando eu chegava a ser dia. Quero Valentim, olaró, olaró. Quero Valentim, olaró, meu bem. Fugir a viagem.

peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem, amor é seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem, amor é seu jeito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Roseirinha, roseira do meu jardim. Oh, roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem, amor é seu jeito. pouquinho, ninguém sai do seu lugar. Acho o lobato certinho, que o malhão bate-se o pé. Estas meninas do Minho, todas sabem como é. Estas meninas do Minho, todas sabem como é. Ninguém se pode enganar, entrou só um da concertina. Se as meninas querem virar, levantem as mãos para cima. Dá um jeitinho no rabo, da roda ninguém te tira. E verás o resultado nestas novinhas de vida. Meninas do nosso Minho, venham para a roda dançar. Meia branca no soquinho, ninguém sai do seu lugar. A chula bate certinho, no malhão bate-se o pé. Estas meninas do Minho todas sabem como é. Estas meninas do Minho todas sabem como é. Como esta, o malhão de Portugal já se dança em qualquer festa. A chula é prima do Vira, por isso dançam certinho. A nós já ninguém nos tira esta beleza do Minho. Meninas do nosso Minho, venham para a roda dançar. Meia branca no soquinho, ninguém sai do seu lugar. A chula bate certinho, estas meninas do Minho todas sabem como é. Estas meninas do Minho todas sabem como é. Meninas do nosso Minho, venham para a roda dançar. Meia branca no soquinho, ninguém sai do seu lugar. A chula bate certinho, no malhão bate-se o pé. Estas meninas do Minho todas sabem como é. Estas meninas do Minho todas sabem como é. Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer-se ao mar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel. 96.2 FM. A sintonia de Portugal. E vamos continuando na boa música. Já para cá passou o fado, o popular, o rancho. E agora vamos assim um bocadinho até aos anos 80 com os melhores momentos do rock português. Os GNR, os HF, os Humanos, os Quinta do Bilo, o Rio Grande, os Chutos, eles todos. Ei, música! Tantos amores que fiquem perto da esplanada de um bar. Passos estúpidos a esvoaçar. Adoro as tugas dos cães, todos os bichos do mato, o riso das crianças do thank you.

uma informação. A Rádio Arconselho tem uma parceria com o Consulado-Geral de Portugal e o Ensino de Português em Portugal. Então, se deseja estudar em Portugal, se já frequenta o ensino superior, descobre a Academia Portuguesa através do maior programa de mobilidade do mundo, através do Erasmus+. Portugal, então, pede aos seus imigrantes para não se esquecer que Portugal existe, que Portugal está pronto para os acolher e apoia para que vão estudar um semestre para Portugal. Queres saber mais? Prepara a tua candidatura antecipadamente. Contacta então o acesso@dges.gov.pt. Podes já contactar através dos sites. Estudar e investigar em Portugal, acesso ao ensino superior para imigrantes através do mundo e os lusodescendentes. Prepara a tua candidatura antecipadamente. Contacta-nos, então, como estava a dizer, ao dges.gov.pt ou então ao study@recherche.pt ou acesso@dges.gov.pt. Conhecimento na essência de Portugal. Milhares de vagas estão à tua espera nas universidades e institutos politécnicos portugueses. Concurso Nacional do Acesso. Há mais de 7% de vagas para imigrantes e famílias no concurso nacional em todos os concursos das universidades e institutos politécnicos públicos, vagas para acesso ao ensino superior privado através de concursos institucionais. Candidaturas, então, de 7 a 23 de agosto. Ensino superior em Portugal são mais de 380 mil estudantes, são 107 instituições e 5.261 cursos. Curso especial para titulares de cursos de vias profissionalizantes, criação de uma nova via de ingresso para os estudantes que concluem o ensino secundário através de ofertas educativas, formativas e profissionalizantes e de cursos artísticos. Especializados para profissionais vocacionais, artísticos e especializados que queiram frequentar o ensino superior em Portugal. Informa-te sobre o e como podes concorrer e utilizar os teus exames estrangeiros. Para a tua candidatura, então podes então contactar o acesso@dges.gov.pt. Junta-te a nós e estuda em Portugal. Qualificação profissional que te permite uma rápida inserção no mercado do trabalho. Podes optar pelo curso técnico superior profissional ou no Instituto Politécnico. Mestrados e doutorados com uma qualidade de vida única e os melhores recursos laboratoriais portugueses. Atualmente existem mais de 350 centros de laboratórios e investigação que contam com mais de 95 mil investigadores em todos os domínios do conhecimento das ciências e da vida da saúde às ciências sociais e humanas. Então entre em contacto com toda a instituição, mas sobretudo com o Consulado-Geral de Portugal em Paris. Entra.

estar sempre perto de ti. Mesmo estando longe, tu sabes que eu estou aqui. Mesmo estando longe, estou aí. Só quero que a vida um dia te faça feliz. Tu nem sabes o que és para mim. E eu nem sei como dizer o quanto eu gosto de ti. O quanto eu gosto de ti. Ótimo, de seguida vamos ficar com os novos trabalhos que vão então marcar as nossas férias. Claro, há quem vá a Portugal, há quem vá à Espanha, há quem vá para o mundo inteiro, e acho bem que possamos continuar a viver perante esta pandemia que nos impede de fazer realmente o que nós mais gostamos, férias e muito mais. Mas tenham cautela e façam cuidado, que é o mais importante. O mais importante é se proteger. Claro que guardamos aquelas bases de se tossires, se espirrares e tudo isso no bracinho, claro. A máscara é importante, mas o mais importante é a distanciação, mas também se lavar frequentemente as mãos com sabão. Isso é o mais importante. E não emprestar os objetos, não andar muito próximo das pessoas e tudo isso. Acho que se a base estiver presente, somos capazes de impedir que esta pandemia nos impeça de viver corretamente, de ir de férias, de ver os nossos. Se o distanciamento estiver presente, não se pode estar perto das pessoas, então o vírus não se pode passar. Façam cuidado, é o mais importante. Nem que seja andar com a garrafa de água e o sabonete no bolso, que acho que é a melhor. Em vez de levarmos o aparelho fotográfico de férias, vamos levar a garrafa de água e o sabonete no bolso, que é para lavarmos as mãos frequentemente e para se aproximar dos turistas, nem nada disso. Longe, andar com uma vassoura também, que faz mais ou menos um metro, e andamos com a vassoura à nossa volta e, claro, sim senhora. Boas férias então para vocês e façam cuidadinho, tenham cautela, porque há que ir, há que voltar, não é? E vamos então às últimas músicas. Tive aqui quase meia hora a recolher as vossas músicas, já tenho algumas, e qual seria aquela que marcou, o que vai marcar as vossas férias? Muitas vezes saiu uma que não é portuguesa, claro, mas saiu e continua a sair porque as pessoas adoram esta música. Jerusalém? Claro, tinha que ser, não era? Então vamos ficar com Jerusalém, com o Master Cage. Ficamos então já com esta. É a primeira que marca, talvez, as férias, mas nem só, porque vêm aí as portuguesas e são, se calhar, as melhores. Música! Jerusalem, Ikayalami, Ilondolose, Uhambenami, Zungangishilana, Jerusalem, Ikayalami, Ilondolose, Uhambenami, Zungangishilana. Daoyami, alikolana, busowami, aukolana, kilondolose, zuhambenami. Daoyami, alikolana, busowami, aún curana. Kilo no lo sé. Mais uma que vai marcar o nosso verão. Desta vez vamos até Portugal, sim senhora, tem que ser em português também, porque é o mais importante, é deixarmos também a nossa língua em portuguesa, para que possamos então descobrir quais são estas músicas que marcaram e que vão marcar as nossas férias. De seguida, vamos, opa, vai ser o Ruben Aguiar, que deixou cá o seu último trabalhinho, Quem Não Come em Casa. Música. Por acaso está uma maravilha, sim senhora. Parabéns, Ruben. Se o teu maridinho te pede um docinho que não lhe dás, fica saciado e assim outro prato não vai procurar. Este é o segredo de um casal feliz. Comida caseira, mais que dose e meia, e assim ninguém diz. Quem não come em casa, anda pão e água, vai comer lá fora. E quem não petisca sempre que precisa, vai comer lá fora. Já minha avó dizia, barriga vazia, teu maridinho te pede um docinho que não lhe dás,

C'était beau, c'était bien, on était tous pareils. On récolte ce qu'on cueille, on a beaucoup d'orgueil. On se retrouvera dans le cercueil, c'est là-bas qu'on va se recueillir. Le temps passe, il m'apaise dans mes projets. Il me pousse, il me porte dans mon succès. Je reconnais, tu me connais, je suis pas zen zen. Ce que t'as fait, c'était bien pour que je me protège. Moi, soldate, paye-moi, soldate. Paye-moi, soldate. A soldate de minha terra, Portugal. Soldate, paye-moi, soldate. Paye-moi, soldate. A soldate de minha terra, Portugal. C'est ce qui est bon pour moi. Malgré ça, je me rappelle, j'étais pas pour toi. Pas de conseil, je pensais qu'à l'oseille. Les flics qu'on trouvait m'ont tarpé sous l'oreiller. Viens faire un tour dans mon pays. Le sable des fins, c'est de la folie. On se rejoint, je paye ma taille. Ne me parle pas de paye, ni des bulletins de paye. Viens faire un tour à la plage, je profite du bonheur. Je repense à ma mère qui me regarde du bon oeil. À jamais dans ma tête, pour toujours dans mon cœur. J'aime ce pays, son climat, c'est ma douceur. J'aimerais jamais m'en aller. Je reviendrai souvent dans l'année. Beaucoup d'adieux nous ont déchirés. Restez fort, on se le promet. Paye-moi, soldate. Paye-moi, soldate. Paye-moi, soldate. A soldate de minha terra, Portugal. Mais ainda muitas mais, sim senhora. De seguida, saudade, depois vem a alegria, sim senhora. Os Larissa com os no último trabalho. Os Larissa também trabalharam durante a pandemia. É o que eu digo, finalmente tem sempre um lado bom. A pessoa tem que aproveitar sempre aquele lado melhor da vida difícil, mas acho que os artistas, por acaso, acho que nunca houve tanta música nova como de este ano, ao menos, já que não podem haver concertos, não é? Ao menos que haja música, não é? A rádio está contente, claro. Então, música, alegria, os Larissa. Esquecer a França, broa com sardinho, vinho verde numa tasca, tio de uma nação, sou português imigrante, para aquecer o coração, uma divana bem picante. Até que eu tô pai, quebro um cala a boca puta, pois sou mal criado, sou do norte, sou quente, com a pimenta de arruba, o que vou ser a paz, bomba do meio do peito, sabe bem, bem, bem. Azar! Qui nous appelle porte sans corps aujourd'hui ne disent pas qu'ils sont victimes d'une perte de culture d'identité. Jaloux de ceux qui cultivent un soldat enraciné. Sofio do Faz, Sofio da Mai, o Rancho Minhote, o clube de uma cidade. Uma mistura 100% alma, luz de sangue quente. Orgulho de ser português, somos um povo diferente. A beca é o teu pai, quebra um cala a boca puta. Pois sou mal criado, sou do norte, sou têntico. A pimenta de arruba, o ferro será a base. Rouba no meio do peito, sabe bem, bem, bem. Azar! Ah, minha gente, nação da Latina, tal, povo unido, espalhado pelo. coração. As armas, as armas, minha alma é minha alegria, a alma de uma nação. Sério, por acaso, sim senhora. Mais uma, mais uma, mais uma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mocinha, Mocinha, o último trabalho do MCD que tivemos já aqui em entrevista há poucos dias. Talvez há um mês, já nem me lembro. Mocinha, vamos lá ao último trabalho, música, cá está. Você que eu quero apanhar numa curva sozinha. Vou fazer a linha nesse corpo para seres só minha. Pegar no volante e te levo ao fim da linha. Mocinha, mocinha, só te quero ver feliz. O meu número está aqui, vamos vazar já daqui. Já notei que tu não foges, tirei a noite para ti. Pega minha mão e sorri, vamos vazar já daqui. Baby, vem comigo hoje. Tudo extrema quando ela bounça, da forma que o corpo balança, do jeito sensual que ela dança. Mas vejo que ninguém avança. Deixa rolar, pode apostar que eu vou pegar, que ela é minha mocinha. É você que eu quero apanhar numa curva sozinha. Fazer rally nesse corpo para seres só minha. Pegar no volante e te levo ao fim da linha. Mocinha, mocinha, mocinha. A gente para ali à beira-mar e damos as mãos ali para ver o mar. Fazemos uma dança mais sensual e trocamos uns beijos que isso não faz mal. Esquece o telemóvel se for uma amiga. Se for outro pretendente, deixa que lhe diga que agora já tens moço para a primeira liga. O cupido de teu rei conta a cada midas. Tudo extrema quando ela bounça, da forma que o corpo balança, do jeito sensual que ela dança. Mas vejo que ninguém avança. Deixa rolar, pode apostar que eu vou pegar, que ela é minha mocinha. É você que eu quero apanhar numa curva sozinha. Fazer rally nesse corpo para seres só minha. Tá no volante e te levo ao fim da linha. Mocinha, mocinha, mocinha. Mais? Claro que há muitas mais. Mais música e ficamos. Já nem sei onde estou. Estou aqui. Não estou aqui, nada. Opa, já está cá. Mais música, vamos lá ver. Carlos Pires, sim senhora. Está engraçada esta. Aconselho mesmo o videoclipe, todos eles, sim senhora. Lindos videoclipes. Este é mesmo engraçado. É assim, não somos todos da mesma maneira, Carlos. Desculpe lá, mas tens que ver isto tudo novamente. Mas vamos ver. Anda, vais para Portugal! É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou.

sin ti no soy nada. Mami, yo te quiero para mí. Y cada noche ella me dice que no me ama, pero siempre me reclama. Perdóname, perdóname. Así que olvídame. Hay algo en tu mirada, llamas que no se apagan. Algo en tu mirada, a mí se ve algo en tu mirada. En tu mirada, llamas que no se apaga. Solo dime, mami, ¿cómo será? Mami, yo te quiero para mí. Ótimo. Sim, senhora, último do Lucenzo, Não Me Ama. Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Qual, vala, qual, quais, quais, quais, quais. Olha, Zé Amaro, Homem de Sonhos, seu último trabalho. Sim, senhora, música. Prontos? Opa! Vida e dela sou aprendiz. Tenho paixões e imperfeições. Vivo de sonhos, escrevo em minhas canções. Sou aquele homem que vejo no espelho, caminha descalço sem qualquer razão. Sonha bem alto com apenas estrelas e outro no chão. Sigo cantando, trilhando os caminhos, com cheiro de terra molhada no chão. Amigo do dia e amante da noite, este meu coração. A seduzir a vida, vem lá no fundo, a vida é ser feliz. Vivo com paixão e muito amor, com um sorriso no rosto, sou um vencedor. Vejo no espelho, caminha descalço sem temer razão. E sonha bem alto com apenas estrelas e outro no chão. Sigo cantando, trilhando os caminhos, com cheiro de terra molhada no chão. Amigo do dia e amante de noite, é este meu coração. No espelho, caminha descalço sem temer razão, que sonha bem alto com apenas estrelas e o outro no chão. Sigo cantando, trilhando os caminhos, com cheiro de terra molhada no chão. Amigo do dia e amante da noite, este meu coração. Muitas mais? Ainda há, sim senhora. É o que eu digo, durante a pandemia ficaram todos com novas músicas. De seguida vamos ficar com Cláudia Carmelo, Desliza. Era um trabalho já de 2018 que ela voltou, então a sair novamente Cláudia Carmelo, então com Desliza. We'll be right back. desliza, desliza. Me pega de jeito na pista. Desliza, desliza, desliza. Te faço suar a camisa. Desliza. Mais música, sim senhora. E desta vez vamos ficar com o Emanuel, também um trabalho que foi feito durante a pandemia e este tempo que ficaram em casa, deu então para cantar. Emanuel, Não Se Sintam Sós, por acaso uma belíssima melodia, uma belíssima música. Música. Meu pai, olá minha mãe, como têm passado? Eu espero que bem. O meu coração quer que vos fale das saudades que ele tem. Se Deus quiser, eu em breve irei dar um abraço ao pai e um beijo à mãe. Vossos netos enviam um beijinho com muito amor e muito carinho. Pai, mãe, não se sintam sós. A voz da saudade nós vamos calar, pois dentro em breve irei vos visitar. Será tão bom ver-vos sorrir e a vossa casa de alegria colorir. Se Deus quiser, vai ficar tudo bem. Um abraço ao pai e um beijo à mãe. Pai, mãe, nunca se sintam sós. Os vossos netos Se sintam só. Se sintam só. De seguida vamos ficar com... O que é que eu preparei? Mike da Gaita, a portuguesa, sim senhora, um dos seus últimos trabalhos. Música! Portuguesa, ai a portuguesa, ai a portuguesa. Portuguesa, ai a portuguesa,

os Nova, Um Segundo Sem Ti. Sim, senhora, vamos lá descobrir tanto os cantores como a música. Música. Nunca mais te vi e a dor ultrapassa tudo que eu já senti. Eu nunca pensei que fosse tão difícil ganhar coragem para seguir sem ti. E agora só queria um momento para te sentir aqui. Porque eu ainda espero mais um dia para te ver, para dizer que eu quero ter um segundo de ti. Oh. Eu ando perdido a tentar entender qual é o caminho para não te perder. Eu nunca pensei que fosse tão difícil ganhar coragem para seguir sem ti. E agora só queria um momento para te sentir aqui. Porque eu ainda espero mais um dia para te ver, para dizer que eu quero ter. Lindíssima voz. Vamos continuar e vamos continuar com António José e Diogo Pissarra, A De Onde Vás. Último trabalho, sim senhora, música. Talvez sepas que te estoy escribiendo, si supieras lo que siento por ti. Tal vez encuentre las palabras ciertas con la frase más perfecta como tú. Já não posso mais, não sei onde estás, por isso peço que tu me possas dar uma oportunidade. Prometo não falhar, e onde estiveres eu vou lá estar. Aonde vas? Sin ti no puedo. Las noches pasan lentamente sin tu cuerpo. Diz-me onde estás. Sem ti não quero. O tempo passa lentamente. Oh, palavras certas ou a frase mais perfeita como tu. E ando pelo mar, não sei de onde estás. Mi coração te pide uma oportunidade. Por ti voy a esperar, quero hacerte amar. Todo lo que pidas te lo voy a dar. Diz-me onde estás, sem ti não quero. O tempo passa lentamente se não te vejo. Pero aonde vas? Se não te quero. O tempo sabe que sem ti eu tenho medo. Aonde vas? Aonde vas? Aonde vas? Sem ti não puedo. O tempo passa lentamente se não te vejo. Duas lindíssimas vozes. Vamos continuar para dar tempo para passá-las todas. Sim, senhora, mais uma novidade e vai ser então com os Gypsy Maia e Davi Maia com Vamos Lá Dançar. Música, muita música. Opa, vamos. Sentados na esplanada começamos a beber. Olha para o relógio e o tempo já estava a correr. Assim, empego na guitarra, começa a pandigar. Colo com muito orgulho nisso, não posso negar, já me conheces. Por isso vem e vamos lá curtir, porque hoje está-se bem. Vamos lá dançar, vamos pandigar, vamos lá dançar, vamos pandigar. Diana. Ai, Eliza. Isso assim, que tô falando que fugir comigo. Eu deixei ela no canto, fui ter comer com o padre Chico. Bebemos logo um copinho assim. Subimos logo no palco, cantamos por ciganos. Foi tudo tão lindo. Vamos lá dançar, vamos lá dançar, vamos pandigar, vamos pandigar, vamos lá dançar, compadre, vamos pandigar, vamos lá dançar, vamos lá dançar, vamos pandigar, vamos pandigar. Mais e mais e mais, claro que ainda há, sim senhora, mais uma. E desta vez ficamos com Filipe Almeida, Diz do Fundo do Coração, música. Porquê que perguntas por mim aos meus amigos? Se o nosso caso chega ao fim e não queres nada comigo? Porquê que quando passo por ti baixas o olhar? Será que ainda gostas de mim, mas não queres aceitar? Porquê que tu queres saber sempre aonde estou? E não dás o braço a torcer e assumes esse amor? Não é vergonha dizer que estás arrependida? Foi o melhor que tiveste na tua vida. Diz do fundo do coração, o amor que eu te dei foi mais que uma paixão. Diz se queres voltar atrás, pois mentir ao coração, isso não se faz. Diz que estás morrendo de saudade, ao menos uma vez diz a verdade. Foges de mim, sou eu quem tu queres. Tens ciúmes sem fim das outras mulheres. Vamos pôr um final no que aconteceu. Sei que tu andas mal e o teu amor sou eu. Diz no fundo do coração, o amor que eu te dei foi mais que uma paixão. Diz se queres voltar atrás, pois mentir ao coração, isso não se faz. Diz que estás morrendo de saudade, ao menos uma vez diz a verdade. Diz no fundo do coração, o amor que eu te dei foi mais que uma paixão. Diz se queres voltar atrás, pois mentir ao coração, isso não se faz. Diz que estás morrendo de saudade, ao menos uma vez diz a verdade. Diz que estás morrendo de saudade, ao menos uma vez diz a verdade. ainda mais. E vamos, que vamos ter que acabar assim, mas ainda há algumas. E como prometi que passava estas músicas todas, tenho que as passar, claro. Prometido é devido. Mais uma ou duas e acabamos desta vez, sim senhora. Cláudia Isabel, Condenada, mais uma música, mais uma nova música. Isto tudo foi mandado hoje de manhã, apenas lancei o programa e vocês acordaram logo. Pois, passar as novas músicas para preparar o verão. Quando éramos miúdos, levava-nos o... como é que eu hei de dizer? O Walkman no bolso e os escutadores para a praia. Isto é para preparar também. Tá bem. É. Ainda estou à espera que me digas o que fazer. Não vou esperar até de madrugada. Acaba esse copo, pois tens mais um de beber. Meu corpo é a tua estrada. Quero que digas que estou condenada. Sim senhora, mais. Manuel Vess com Dançando, mais uma. E depois só mais uma e vamos embora, de certeza. Eu dei-te o coração e tu brincaste com os meus sentimentos. Eu dei-te o coração e tu hoje disseste que te vais. E afogarei as mágoas deste amor em qualquer bar. Vou matar essa dor cantando, dançando, curando as feridas que tuas mentiras já provocaram. Vou matar essa dor cantando, dançando, curando as feridas. foi por tua ausência. Brincaste com o meu destino, como se eu fosse um menino. E tu vais, eu sei, e tu vais. Embora a dor me esteja a matar, não te quero ver nunca mais. Vou curar esta dor noutros braços, pois para os nossos não existe solução. Não quero que tu provoques dolor. Vou matar essa dor cantando. Mais, claro que mais. Vamos ficar na voz de Paula Soares com o seu último trabalho. Vai, vai, Paula Soares, música, está quase a acabar. Nunca se pode alcançar tudo o que queremos num só dia. Tudo o que queres nem sempre é fácil de encontrar, nem com magia. Mas com o tempo é que tu vais aprender. Dás a volta por cima e tu vais ver. Ser positiva e cabeça sempre em cima. E desta vez é a última, sim senhora. Eu por acaso até ficava aqui. Não. Também não dá, Cristina. Vamos com a última e Cuca Roseta, Lágrima. Foi um dos seus últimos trabalhos, onde ela, por acaso, teve um grande sucesso, porque teve aquela grande ideia de passear pelas grandes cidades de Portugal com o seu autocarro, o seu autocarro sem telhado. Já viram? Estava mesmo, por acaso. E foi com esta música, durante a pandemia, que ela percorreu certas cidades, então, de Portugal com o seu autocarro sem pesadelo. Música! E ficamos com Cuca Roseta com Lágrima. Considero que um dia hei de morrer no desespero que tenho de te não ver estando o meu chale, estando o meu chale no chão. Estando o meu chão.